acho que se proteger é assim, lutar, trabalhar, né? E levar a vida pra frente até conseguir, né? Passar as dificuldades. Aham. Quer dizer, eu entendo. Salve, isso. Vim. Estamos aqui na Zona Sul de São Paulo, certo? Satisfação. Nossa! Eu já me perdi de mim pra tentar me achar no outro. Uma mão não serve pra quem precisa de ombros. Não tem omelete se antes quebrar o ovo. E se não quebrar o ciclo vai se repetir de novo. Tem a forma mais digna de calar meus demônios. A forma mais rebelde de interpretar meus anjos. Dentro da carteira sempre tá virado santo. E aquela loucura quando vi já virou sonho. Fui atrás da melhora e me deparei com olhares que me pediram trocados para inteirar na saudade. O arrependimento pode chegar em casa muito tarde. Depois que derramou leite o meu pai mandou mensagem. Eu, pra ser sincero, ainda sou muito magoado com a vida e o fardado que pediu uma identidade. Lá na leste atrás de rap tive que explicar a tese. Não sou da tua laia e nem dessa cidade. Claro que o dinheiro é bom e só não quer quem tem. Logo eu tô voltando, juro que eu senti também. Pior que se sente só é não confiar em ninguém. Por isso só vira as costas quando minha parte tá feita. Já fragou que eu não fujo e nem disfarço muito. Ainda tô só plantando e algum já quer o suco. Eu não falo nada quando todos falam junto. Porque quando eu falar eu vou querer que me escute.